A Justiça do Trabalho condenou o Itaúni Banco em 1,2 milhão de reais por descumprir um acordo firmado com o Ministério Público do Trabalho no Tocantins. Segundo a decisão da Primeira Vara do Trabalho de Palmas, o banco continuou impondo metas consideradas abusivas, mesmo após ser proibido de exigir objetivos inatingíveis ou esforço excessivo dos trabalhadores. Relatório da Auditoria Fiscal apontou mais de 4 mil benefícios acidentários e indícios de assédio moral organizacional. Também foram identificados murais com rankings de produtividade, prática considerada vexatória e proibida pela Justiça. Para o juiz, o sistema de metas adotado força os trabalhadores a ultrapassarem limites físicos e mentais, contribuindo para o adoecimento. Com a decisão, o banco deve deixar de realizar essas condutas ilegais sob pena de multa de R$400 mil. O caso começou após denúncia do sindicato, que relatou impactos na saúde dos empregados. Em nota, o Itaú informou que a decisão não é definitiva e que o processo vai seguir em discussão nas instâncias competentes. O banco afirmou ainda que mantém políticas de respeito aos trabalhadores e à legislação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Muito bem, gente, atenção você que está acompanhando o nosso programa, obrigado pela audiência, pela sua sintonia. Financiamento de campanhas, gente, vamos voltar a falar de política? As regras e limites no período eleitoral. O Vinícius Araújo tem destaque para você. Vinícius, é contigo. Olá, está no ar o MPMG Entrevista. Eu sou Vinícius Araújo e vamos falar com o promotor de justiça Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo, coordenador do Centro de Apoio Operacional aos órgãos designados para exercício das funções eleitorais do Ministério Público de Minas Gerais. O tema do nosso papo são as doações irregulares e financiamento nas campanhas eleitorais. Olá, promotor Vinícius, seja bem-vindo e obrigado. Muito obrigado pelo convite, Vinícius. É sempre um prazer estar falando com vocês. Promotor, quais são as principais regras atuais para o financiamento de campanhas eleitorais no Brasil e como elas evoluíram após a proibição das doações empresariais? Essa pergunta é muito interessante, muito importante. Aqueles que estiverem nos ouvindo, em primeiro lugar, eu recomendaria que desse uma olhadinha na resolução 23.607 de 2019 do TSE. A Lei 9.504, ela trata da questão do financiamento de campanha, mas essa resolução que eu falei, ela vai discriminar e vai dar detalhes de como é que funciona todo o andamento da questão do financiamento de campanha eleitoral no Brasil. E aí, como é que funciona? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação direta de constitucionalidade e ele entendeu que era inconstitucional aquele financiamento por pessoa jurídica. E como é que funciona hoje com a regulamentação? O que sobrou no final das contas? Nós temos basicamente três linhas, três pilares para poder para financiar as campanhas. Nós temos recursos públicos, que nós temos verbas que vêm do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Nós temos as doações de pessoas físicas, que podem ser em dinheiro ou bens, ou estimáveis em dinheiro. Então, se for uma doação em dinheiro, ela é bens, né? Ela vai ser limitada a 10% dos rendimentos do ano anterior daquela pessoa. E ela também pode ser estimável em dinheiro. Então, eu tenho uma casa e eu posso ceder essa casa para o comitê. Aí o limite vai ser diferente. E é possível também o autofinanciamento. Então, esse candidato, ele pode, dentro de 10% do limite previsto para gasto da campanha para o cargo que ele vai concorrer, ele também pode contribuir, ele mesmo, fazer o financiamento dessa campanha. Então, basicamente, nós temos recursos públicos, as doações de pessoas físicas e a questão do autofinanciamento. Mesmo com mecanismos de controle, por que irregularidades como Caixa 2 e uso de laranjas ainda persistem no processo eleitoral? Nós tivemos avanços na legislação, avanços normativos, mas nós temos alguns fatores que indicam essa persistência, né, que explicam essa persistência desse problema. Então, as campanhas são caras, as campanhas são competitivas, a questão do Caixa 2, o Caixa 2 ele é oculto. Então você tem um registro paralelo, um registro não declarado, o que dificulta também. Nós temos a questão de utilização de laranjas para simular doações pulverizadas. Então, dentro das apurações, vira e mexe, você encontra pessoas que recebem Bolsa Família que figuram como doadores de campanha. E aí você tem um indício aí já de irregularidade. E existem também tentativas de ocultar uma origem irregular dos recursos. O recurso não deveria, né? Por exemplo, pessoa jurídica não pode doar, e aí são mecanismos para tentar ocultar isso. É quase que uma questão de gato e rato, né? E como funciona na prática a fiscalização das doações por parte da Justiça Eleitoral, da Receita Federal e do Ministério Público? Essa fiscalização, ela é multinível e tecnológica. Então ela envolve a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, a Receita. A Justiça Eleitoral, ela recebe as prestações de contas, há um sistema para essa prestação, ela faz uma análise técnica. O Ministério Público, ele é o fiscal, ele propõe ações e a Receita, ela cruza esses dados. Então, quando eu falei para você em outro momento, que eu tenho uma limitação de doação de campanha a 10% dos rendimentos do doador, a Receita Federal, ela vai fazer esse cruzamento depois e com isso nós chegamos em quem está descumprindo a regra. E quais são os principais desafios na regulação da pré-campanha, especialmente em relação ao financiamento e à propaganda antecipada? Bem, a questão da pré-campanha, quando que a pessoa pode, que o candidato, ele pode começar essa arrecadação? Quando ele é candidato. Mas nós temos uma exceção prevista na lei, que é a questão desse financiamento coletivo da campanha. Então, a partir de maio, é possível que ele busque esse financiamento coletivo. E esse dinheiro só vai ser encaminhado para a campanha dele depois que ele for confirmado como candidato. Então, em termos de financiamento, nós temos essa primeira situação ali. No tocante à própria propaganda, a maior regra que nós podemos colocar é o seguinte. Primeiro, ele não é candidato, então ele não pode pedir voto. Ele não pode usar expressões que indiquem que ele quer o voto da pessoa. Então, esse pré-candidato, ele não pode fazer isso. E nada do que é proibido durante o período eleitoral vai ser permitido antes, por ainda não ser período eleitoral. Então, eu não posso partir, ó, como não estou no período ainda vedado, por isso é permitido. Não. Do mesmo jeito que não é permitido lá, não é permitido antes do próprio período eleitoral. Então, acho que passando por esses dois pontos ali, são os principais nesse momento. Agora, o debate sobre a volta do financiamento empresarial está em pauta. Quais seriam os riscos e possíveis impactos dessa mudança para o equilíbrio das eleições? A grande questão nesse assunto é um aumento da influência econômica sobre o processo político. Então, quando nós falamos em não ter um financiamento, é justamente para que a questão econômica não sobrepuja as grandes discussões que a nação deve fazer. Nós já falamos que a campanha ela é cara. E aí, se nós temos esse poderio econômico das empresas atuando, esse é o grande ponto. Então, isso diminui a discussão do que a gente quer como país, e isso caminha para uma questão em que a situação econômica acaba se sobrepondo a isso. E isso afeta a normalidade das eleições. Obrigado, promotor, pelas contribuições. Este foi o MPMG Entrevista com o promotor Vinícius Bigonha Cancela Moraes de Melo. E falamos a respeito das doações irregulares e financiamento nas campanhas eleitorais. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Vinícius Araújo. Tá aí, em alerta para você de volta, tá? Depois dessa entrevista. Bem, gente, olha, e seguindo com mais destaques aqui no nosso programa, você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Alô para Vanessa, lá na Boa Escolha, está aqui com a gente. Vanessa, obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa. Gente, a Polícia Militar de Alagoas localizou ontem, terça-feira, na tarde de ontem, a pistola calibre 380, que falamos aqui no programa, né? Que provavelmente foi usada no assassinato de um homem de 32 anos, ocorrido horas antes no bairro Planalto, lá na terra do Heraldo Pompeu, lá em Arapiraca. Na verdade, não é a terra do Heraldo Pompeu, não. Ele trabalhou muito lá, né? Ele não nasceu lá, não, né? Mas aí é que tá, tá? Só, de fato, para deixar vocês cientes de uma informação que falamos ontem aqui no programa. Gente, olha, não tem mais nada a tratar por hoje, só agradecer, tô de volta amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir, porque Ele é o Senhor do Tempo e o Pai da Razão. Vem aí agora o nosso Nação Forrozeira com Aeronido Tex. Tchau, gente, tô de volta amanhã às 11 no seu Em Alerta e durante toda a manhã com os boletins aqui dentro do seu Manhã Total. Tchau! Você que roda de moto, carro ou caminhão, presta atenção. A União Proteção Veicular chegou para te deixar mais tranquilo no dia a dia. Tem proteção para roubo, furto, colisão e incêndio. Cobertura em todo o Brasil, assistência 24 horas e ainda carro reserva se precisar. E tem mais, sem consultas ao SPC, sem análise de perfil do condutor e ressarcimento em até 35 dias. E a União já tem mais de 10 anos no mercado. Quer fazer sua cotação agora? WhatsApp 829-9368-4189. União Proteção Veicular. Proteção do seu jeito. Rádio Correio, a mais ouvida. Venha pra lá, é o seu empréstimo. Diferente de tudo que você já conhece. É a melhor opção. Precisou, o dinheiro tá na mão. Crédito consignado e pessoal. Show de prêmios até o fim do ano. Vem comprovar. Lá é o som empréstimos, você pode confiar. Lá é o som empréstimos. Melhor crédito. Venha para o lugar certo. Oh, baby. Quem tá do seu lado? Empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, funcionários público estadual e federal, para quem recebe pensão alimentícia do INSS. Venha participar do show de prêmios de carnaval que vai até o fim do ano. Basta tirar seu empréstimo com Laelson Empréstimos e você já ganha o seu prêmio. Venha e confira, não é sorteio. Tirou seu empréstimo, você já resgata seu prêmio. Então aproveite. Estamos na rua Doutor Teófilo de Barros, número 25, no centro de Joaquim Gomes, próximo à rodoviária. WhatsApp 99602-4309 e siga arroba Magalhães Laelson no Instagram. Quando precisar de empréstimo, fale com Laelson Empréstimos. Esse você conhece, nesse você confia. Laelson Empréstimos. Atenção! A festa vai começar! Você está preparado? Yes! Ok! Apertem os cintos! Aumente o volume! Está entrando no ar! O programa que vai agitar o seu rádio, Nação Forrozeira. Fazendo você balançar o esqueleto! E tome forró! Olá, meus queridos, tudo bem? Será muito bem-vindo ao nosso Nação Forrozeira, nossa rádio, né? Primeiramente, será bem-vindo à nossa estação, nossa rádio, nosso programa Nação Forrozeira. Começando muito bem pra hoje, super mega quinta-feira, dia 9 de abril. Já quero começar então, vamos abrir então o nosso Nação de hoje. Saudade de quem eu sou, Mari Fernandes. Pedro Feitosa. Tô tentando afogar essa saudade no corpo. Tô tentando abafar essa saudade no som alto. Mas ultimamente eu ando tão fraco. Eu tô tentando ser mais forte que a carência. Tô tentando nessas ruas dar o primeiro passo. Mas eu tô parado.